Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está postos para o 6º programa A Escola e o Meio deste ano letivo. E vamos ficar, como é hábito, ao longo do programa, com a boa música sugerida pelo João Oliveira. Realizou-se, na noite de domingo passada, a cerimónia anual dos MTV Europe Music Awards, que premiam a música e a cultura pop. A cerimónia deste ano realizou-se em Baracaldo, cidade localizada a poucos quilómetros de Bilbao, no País Basco, e foi conduzida pela cantora Ailee Steinfeld. Não foi apenas na apresentação do evento que o domínio foi feminino. As mulheres saíram de Espanha com o maior número de prémios principais, com Camila Cabello a impor-se perante as suas rivais, conquistando 4 galardões, incluindo o do melhor artista e o do melhor canção, por Havana, single editado este ano. What's up guys, it's Camila. Woo! Love you guys. Também Nicki Minaj ficou encarregue de abrir o espetáculo com a interpretação de Good Form e Woman Like Me, com o grupo pop Little Mix, levou para casa 2 cetros, melhor artista hip-hop e melhor visual. A grande amiga Nicki Minaj, Cardi B, também levou uma estatueta para casa para melhor artista novo, tal como Dua Lipa, que venceu na categoria de melhor artista pop. Já Ariana Grande foi das grandes derrotadas, apesar de estar nomeada para 5 categorias, não venceu nenhuma delas. Janet Jackson, Bebe Rexha e a catalã Rosalía, uma das novas coqueluches da pop, foram outras das figuras da noite. O rock e o masculino foram representados pelo 5 Seconds of Summer, que venceram na sua categoria de melhor artista rock, e pelos Muse, que apresentaram o seu último single Pressure. Prémio para melhor artista português coube a Diogo Pissarra, que bateu a concorrência de nomes como Bárbara Bandeira, Bispo, Blaia e Carolina dos Landes. Olá pessoal, o meu nome é Diogo Pissarra e quero mandar um cumprimento especial à Escola e Meia, do Clube de Rádio da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Dá muita força e continuem assim. E agradeço já por passarem a minha música e espero ver-vos em breve. Um grande abraço e beijinho a todos. Passa a mão no rosto sem perceber. Pede mais um copo para esquecer e torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar. Sorriu para mim sem me conhecer. Pergunto-lhe se nos voltamos a ver um dia noutro sítio, se eu me lembrar disto amanhã. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Passas-me na mente e eu volto de repente àquele nosso sítio que eu não consigo deixar. Não sei se é de mim ou não queres saber. Pergunto-me se nos voltamos a ver, porque nada é impossível quando ainda é possível acreditar. Ei, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Hey. Oh, oh, oh. Não me deixes agora, não agora, porque eu já mal consigo distinguir onde é o paraíso sem ti. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, ah. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Ei, se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Aqui na Rádio Boa Nova. Tua rádio favorita. Olá aos ouvintes da Rádio Boa Nova. No ar, na Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Por isso continuem a apanhar a música nacional e estamos com vocês. 100.2 FM. Olá, Rádio Boa Nova. Yeah. Ficamos já também com a notícia, com uma muito boa notícia, porque é uma notícia de âmbito internacional, mas que toca aqui no nosso concelho. Não é assim, Catarina Duarte? Sim. A Bobadela Romana foi distinguida recentemente em Itália no Festival Internacional de Cinema Documental com o filme Splendidissima Civitas, que obteve o segundo lugar do prémio Archeoclube de Itália, atribuído pelo público aos filmes que melhor comunicam o conhecimento. O filme premiado consiste num documentário realizado por Rui Pedro Leime, que arqueoge, que releva a importância da atual aldeia de Bobadela no concelho de Oliveira do Hospital, na época romana. Há cerca de 2000 anos foi cidade, sendo então designada como Splendidissima Civitas. Este festival, que é dedicado à comunicação e divulgação do conhecimento histórico e arqueológico, estava em concurso na seleção oficial 24 filmes que documentam diferentes histórias, da pré-história à época contemporânea, em diferentes partes do mundo, da Polónia a Portugal, passando pela Itália, França, Espanha e Croácia, da Turquia ao Kurdistão, da África subsaariana à Nova Zelândia. A realização deste documentário surge no âmbito do projeto do novo Centro de Interpretação das Ruínas Romanas de Bobadela, que abriu recentemente ao público com a finalidade de explicar o legado romano da Splendidissima Civitas. Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, o município oliveirense refere que o espaço, que foi alvo de um investimento de cerca de 250 mil euros, contempla um conjunto de informação, fotografias e outros conteúdos, bem como peças recolhidas em escavações arqueológicas, e assume-se como uma porta aberta ao conhecimento da antiga cidade romana. Complementando o conjunto monumental envolvente, arco, foro e anfiteatro romano. Este centro interpretativo oferece uma viagem interativa no tempo e na história, constituindo um importante polo de atração turística do município de Oliveira do Hospital, que tem vindo a atrair cada vez mais visitantes. As ruínas romanas de Bobadela são um dos mais importantes e bem preservados conjuntos arquitetónicos de valor histórico ou arqueológico do período romano em Portugal. Este complexo de vestígios do passado, disperso pelo centro histórico da aldeia de Bobadela, estudado ao longo dos tempos pela comunidade científica e admirada pelos seus visitantes, mereceu há muitos anos a classificação do Monumento Nacional. Muito bem, de facto uma excelente notícia, porque um documentário sobre a nossa cidade romana, que se situa hoje na aldeia de Bobadela, teve esta distinção internacional em Itália. É uma boa, obviamente, é uma boa divulgação para as ruínas romanas da Bobadela e para este centro interpretativo que foi recentemente inaugurado. E aqui fica relançado o repto também para os oliveirenses que ainda não conhecem, para visitarem as ruínas romanas e este centro, que obviamente dá a conhecer a importância desta cidade romana aqui, atualmente no nosso concelho. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a Catarina Lopes e com uma sugestão de visita. De 16 a 18 de novembro, visita a 29ª Feira da Castanha e do Mel da Lozã, organizada pela Câmara Municipal em parceria com a cooperativa Lozã Mel. É uma das mais antigas feiras realizadas no distrito de Coimbra, destacando-se também pelo facto de ter sido a primeira a comercializar mel certificado. Tem-se revelado ao longo dos anos um evento de sucesso e que marca o calendário cultural e gastronómico, pelo prestígio que conquistou e pela qualidade que sempre apresenta. Este certame visa promover os produtos locais e regionais, com destaque para o mel Condop, denominação de origem protegida, mel da Serra da Lazã e os frutos secos. À semelhança dos anos anteriores, a organização promove o concurso de doces bolos confeccionados à base de mel, castanha e nozes. Esta é uma época de magustos, de míscaros, de mel e aguardentes. Os frutos secos fazem as delícias de todos. As compotas dizem presente. O vinho mosto já espreita, assim como a jurubiga. Os licores aquecem sabores. Enfim, o cheiro ao outono. São os sabores do outono e pelo São Martinho. Os restaurantes aderentes à iniciativa convidam para estes e outros sabores. Assim como podem encontrar os produtos endógenos da Serra da Lozã, no Pavilhão Municipal de Exposições. As tasquinhas típicas presentes e alguns dos estantes proporcionam ao visitante a oportunidade de comer castanha assada acompanhada por aguapé ou jurupiga, mas também a enorme variedade gastronómica associada, com destaque para a doçaria com mel e castanha. Embora seja uma feira essencialmente de mel e castanha, acarinham-se vários produtos naturais de toda esta região, fazendo parte deste evento uma grande manifestação das potencialidades endógenas. Já sabe, senhor ouvinte, no fim de semana, de 16 a 18 de novembro, rumo até ao Lausanne. Muito bem. Aqui um concelho vizinho que oferece, de facto, uma feira já com muita tradição. Rumo até lá. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com o destaque para uma personalidade do nosso concelho, desta vez do âmbito económico, com a Daniela Lopes. Carlos Faria da Cunha. Foi nos primeiros anos do século passado que, e pela mão de Joaquim Faria da Cunha, se iniciou a arte de trabalhar o cobre e o latão na região centro. Residente na área de Tondela, terá aprendido a arte por influência de alguns italianos que passaram pela região e terão deixado a sua marca no trabalho do cobre. Sabe-se também que algumas influências árabes terão também ficado expressas nesta arte. Alguns objetos de cobre têm nomes típicos árabes, como alambique, automotila, entre outros. Joaquim Faria da Cunha foi o seguidor dessa escola, que o terá tornado como um artesão consagrado e respeitado. Alguns anos depois, a família Faria da Cunha fixou residência no Conselho de Alverde do Hospital, onde os descendentes dedicados à indústria de trabalhar o cobre se mantêm até hoje. Desde tenra idade que Carlos Faria da Cunha aprendeu a arte com o pai, iniciando, mais tarde, já de forma autónoma, o fabrico dos variados objetos de cobre e latão, que comercializava na própria oficina e em feiras, e mercados por todo o país. Para responder à procura, foram admitidos alguns operários companheiros de percurso durante alguns anos. Curiosamente, o alvará número 1 de licenciamento industrial emitido em Alverde Hospital foi atribuído precisamente a Carlos Faria da Cunha, documento que é hoje conservado nos arquivos da família. Mais tarde constituiu família, e dos 5 filhos, o mais velho, José, em conjunto com o pai, continua com a atividade, expandindo o negócio, melhorando as instalações, inclusive abrindo uma loja de venda ao público na Estrada da Beira, que foi durante muito tempo uma das principais entradas rodoviárias do país. Em 1973, com a integração do filho Jorge na gerência, foi constituída formalmente a empresa Carlos Faria da Cunha e Filhos, limitada, propriedade do progenitor e dos 5 filhos do casal. Foram construídas novas instalações fabris e comerciais e admitidos novos aprendizes na arte, que ao longo dos anos se tornaram artesãos de excelência, pela mão de Carlos Faria da Cunha. Entretanto, a empresa foi evoluindo, consolidando a sua implantação a nível nacional e internacional, afirmando-se como uma das maiores no seu setor. De algum tempo, a essa parte, a empresa tornou-se essencialmente exportadora, rondando atualmente 80% a produção que se destina ao comércio externo. São sobretudo os países da União Europeia os maiores clientes, mas mais recentemente os Estados Unidos, e alguns países africanos são destinos cada vez mais importantes. São fabricados pela empresa, para além dos artigos de cobre e latão tradicionais, a mais variada panóplia de produtos específicos, executados projetos apresentados à empresa por alguns conceituados clientes e ateliês de renome. Obviamente que todos os processos de fabrico tiveram que ser agilizados, com a incorporação de novas técnicas de fabrico, não se perdendo nunca, no entanto, o cunho artesanal dos novos artigos produzidos que caracterizavam a empresa. Recentemente, e pelo exposto, foi atribuída à localidade sede da empresa a denominação de Catraia de Sampaio, capital do cobre e do latão. Pois é, Catraia de Sampaio, caso não saibam, é a capital do cobre e do latão, graças a empresas como a deste senhor fundador, Carlos Faria da Cunha, que de facto era um artista, era um artesão, e que infelizmente já não está entre nós, mas que de facto deixou aqui uma obra notável. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Nós e os Animais, desta vez com uma péssima, péssima notícia, mas que é uma notícia real deste mundo cruel em que vivemos relativamente aos animais. Não é assim, Inês? Sim, é verdade. Condenado à prisão por esventrar a cadela grávida e deitar crias no lixo. O indivíduo foi condenado recentemente pelo Tribunal de Setúbal a 16 meses de prisão efetiva por 4 crimes de maus-tratos agravados a animais de companhia. O tribunal deu comprovado que Hélder Pazadinhas fez uma cesariana a sangue frio a uma cadela sua que estava grávida e em trabalho de parto para retirar as crias, e o que provocou a morte a 4 animais. O Os três nados vivos que retirou foram de imediato colocados num saco de plástico e deitados a um contentor de lixo, onde vieram a morrer. A cadela foi deixada num canto da casa após a operação, sem assistência veterinária, acabando por morrer 2 dias depois. Os factos ocorreram a 3 de fevereiro de 2016, na Venda de Alcaide, Concelho de Palmela, Distrito de Setúbal. O magistrado sublinhou o sofrimento atroz provocado à cadela pela dor da incisão feita a sangue frio e pelo estado de abandono em que ficou, recusando que o arguido quisesse ajudar a cadela ou salvar os nados vivos. Esta decisão é considerada histórica, uma vez que se trata da primeira pena de prisão efetiva aplicada por crimes exclusivamente praticados contra animais de companhia. Desde que a lei que penaliza os maus-tratos a animais entrou em vigor, em 2014, um segundo arguido, acusado, de coautoria dos crimes, por ter ajudado a segurar a cadela durante a operação de cesariana, foi condenado ao pagamento de multa de 6€ por 90 dias. Pois, nós tínhamos falado da alteração da lei, da punição dos maus-tratos, e agora começam a aparecer casos, e bem, porque as pessoas acho que nunca levaram estas leis muito a sério, estas novas leis que entraram em vigor, e finalmente temos um caso que foi tornado público de um juiz que de facto aplicou pena de prisão a este indivíduo com extrema crueldade. Ainda por cima ele era enfermeiro de profissão, agora aposentado, portanto ele tinha meios, ele tinha conhecimentos para, se quisesse fazer esta cesariana com sedação, poderia tê-lo feito, e não o fez a sangue frio. Portanto, de facto, isto é uma prática de um ato completamente bárbaro. E, portanto, muito bem aplicado, o juiz esteve bem, porque, de facto, e é bom que se publicitem estas decisões do tribunal, porque é uma forma de alertar outros indivíduos que sabemos que os há, capazes de praticar estes atos bárbaros, fiquem mais atentos, que também lhes pode acontecer a eles. Concordas, Inês, que está na altura da lei ser aplicada? Concordo plenamente. Isto, de facto, é um ato hediondo, não é? Como é que alguém é capaz de praticar um ato destes? Mas, infelizmente, isto para algumas pessoas é normal e não as choca. De facto, aqui na rádio choca-nos muito, não é, Inês? É, eu quando li o título da notícia... Nem querias acreditar que tal fosse possível. Infelizmente é. Isto foi, de facto, muito noticiado nos jornais, nas televisões, e ainda bem, porque é uma forma do público tomar conhecimento de que agora estes atos não passam impunes. Inês, vamos mais uma vez recordar que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Embora alguns parece que não acreditam nisso. Rádio Boa Nova. Pedro Brunhosa lança, a 30 de novembro, Espiritual, o 8º álbum de carreira. O primeiro single do disco intitula-se Amor e Tempo dos Muros. A música resulta de uma parceria do músico do Porto com Lila Downs, e o videoclipe foi gravado exatamente no México, país natal da cantora latina, tendo a crise de migrantes e refugiados como inspiração e surgindo numa altura em que um largo grupo de pessoas atravessa o país da América Central rumo aos Estados Unidos, onde o presidente está empenhado na construção do muro. Partir é ferro que arde, sem que se parta a lembrança que a mão esquerda te guarda enquanto a noite avança. Eu hei de voltar, prometo, se alguém perguntar. Eu volto, e se eu demorar, dá-me o teu beijo apertado e que nos vejam dançar. Somos do lado dos puros, meu amor, amor em tempo do mundo. Préstame tus alas, siempre supiste volar. Te doy mis ojos en brasa, los tuyos no han de llorar. Yo he de traerte el fuego, el liderar. Salvarte, dame tu beso callado, de lejos voy a llegar. pedras do moinho. Hicieron alta la muralla, batalla a Dios para quedarse. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Vamos ficar agora com Jovens Atentos e com a Bárbara Coquim. Nesta semana, na rubrica Jovens Atentos, trago um texto de uma mãe, Rita Lima, que escreve na revista Crescer acerca da educação. O meu filho tem 2 anos e já sabe contar até 20. A minha tem 3 anos e sabe o abecedário todo. Já ando a treinar o meu filho para saber escrever as letras antes de ir para o primeiro ano. Parem com isto. Somos nós, pais, que fomentamos a competição entre eles. Somos nós que lhes impingimos que eles têm de ser os melhores, que eles têm de saber mais que os outros meninos. Somos nós que achamos que o mundo acaba amanhã e que eles têm de ser os super-heróis, para depois exibirmos as suas vitórias como troféus. Os nossos filhos não são troféus. Os nossos filhos não têm de ser tratados como tal. Os nossos filhos com 2, 3 ou 4 anos são crianças que só precisam de uma coisa: serem felizes. Deixemos-nos de tangas. Vivemos cada vez mais numa sociedade que se rege pela competição quase desde que as crianças estão na barriga. É triste, é surreal. As crianças têm de ser crianças. Não têm de ser marionetas que os pais movem como e quando querem para que os seus filhos sejam os melhores. Sou mãe de uma criança de 4 anos. Sempre a habituei a brincar ao ar livre, a fazer atividades tal como fazia quando era pequena. Habituei acima de tudo a brincar. Aprender é importante, mas ser feliz é obrigatório. Ela terá tempo de chegar à escola e aprender a ler e a escrever. Agora quero que seja a melhor, sim, a melhor do seu mundo, da sua realidade. Nisto temos a medalha de ouro. Parem de fazer com que os meninos estejam a competir uns com os outros. Parem de dizer que o vosso filho já faz isto ou aquilo. Estou cansada dessas coisas e, por isso mesmo, a minha resposta será apenas uma. O seu faz isso tudo? Boa, parabéns. Olha, o meu também faz muita coisa, mas prefiro dizer-lhe antes que o meu filho é feliz. Pensem no que vos escrevo e tratem de fazer as vossas crianças inteligentes, mas acima de tudo, felizes. Muito bem. Eu acho que esta mãe deixa aqui algo que os educadores, sobretudo, devem refletir, que é esta pressão que os pais começam a fazer muito cedo nas crianças e incutir-lhe hábitos de competição. Nós sabemos que a competição, nas crianças e nos jovens, medianamente, assim, se forem doses razoáveis, é saudável. Mas também sabemos que há uma competição que não é saudável, sobretudo esta necessidade de mostrar que os filhos, muito pequeninos, já sabem fazer muitas coisas. Como a mãe diz, quando chegarem à escola têm tempo. Por exemplo, há uns anos atrás nós percebíamos que havia muitos pais que, se as crianças faziam anos, completavam os 6 anos até dezembro, haveria uma forte pressão porque queriam que as crianças entrassem para a escola ainda com os 5 anitos. Nós vemos muitos exemplos de crianças que, porque são extremamente imaturas ainda, depois não conseguem acompanhar o ritmo da escola e acabam por não crescer no tempo devido e acabam por não ter até rendimento escolar devido. Mais vale dar-lhes tempo, esperar que a criança cresça, que tenha tempo para brincar, que é isso que muitas vezes os pais acho que não dão tempo às crianças para brincarem, para terem o seu tempo. Até há um tempo para brincar e há um tempo para aprender. A Bárbara estava-me há pouco a dizer em off que ela própria é muito competitiva e, portanto, se calhar até vai ser daquelas mães um dia que vai incutir na sua criança que tem que ser muito competitiva desde cedo e tem que aprender logo tudo. Será, Bárbara? Bom, não sei. Na realidade é verdade que eu sou muito competitiva, mas é verdade que eu sou competitiva com os outros e tento sempre ser melhor, mas eu acho que a competição que eu tenho é saudável, porque eu sou essencialmente competitiva comigo mesma. Ou seja, se eu faço algo que não me agrada tanto, eu tento superar-me. Não tanto superar os outros, mas essencialmente superar-me a mim. No entanto, Tens uma sobrinha. Pois, exato. E eu noto que às vezes eu tento que ensiná-la a fazer certas coisas e tentar que ela já aprenda. Aprenda e avance. Mas claro que temos que fazer isso com calma. Porque ela é muito pequenina ainda. Sim, ainda é mesmo muito pequenina. Liliana, qual é a tua opinião? Será que os pais destas crianças pequeninas já andam a pressioná-los demais e demasiado cedo? Notas isso na sociedade? Sim, eu acho que cada vez mais os pais põem mais pressão em cima dos seus filhos. E não acho que isso seja uma atitude má da parte deles. Acho que eles querem o melhor para as, pronto, para os seus filhos. Mas acho que pressão em demasia é capaz de os prejudicar e de os até retrair em relação aos colegas. Que depende muito dos pais, é assim, Eduardo? Eu acho que sim, porque depende do estilo dos pais. Se os pais forem muito rigorosos e exigentes desde pequenos, acho que as crianças não têm o seu tempo para brincar e, em vez de o brincarem na sua infância, vão brincá-lo na escola. Conclusão, vamos tirar a infância na altura certa e vamos pô-la na altura errada. Em vez de aprender, está a desaprender, digamos assim. Está a brincar na altura que não deve, que devia se aplicar aos estudos. Mas sim, depende muito dos pais, porque há os pais que os deixam brincar até àquela certa idade, quando entram no primeiro ano. Sim, muito bem, já tens idade para começares a aprender e para começares a afogar nos teus estudos e no teu futuro. Pronto, muito isso bem. Depende muito dos Como pais. É que os teus pais agiram contigo? Deixaram-te brincar? Sim, mas eu entrei aos 5 anos porque a minha mãe achou que eu conseguia entrar aos 5 anos. Mas, por exemplo, o meu irmão já entrou com os 6. Uhum. Mas aí entraste com os 5 porque completavas depois os 6 até ao final daquele ano civil, era? Pois, uhum. Sim. Em algumas crianças isso funciona perfeitamente porque já têm maturidade para isso. Há Exatamente. Outras que por vezes não têm, não é? E é bom os pais perceberem, até por vezes, com a ajuda de psicólogos, perceberem se a criança tem maturidade ou não para entrar já para o primeiro ciclo. Porque quando não tem é preferível que vá um ano depois porque vai aproveitar melhor e vai ter maturidade. O Gonçalo estava a dizer que também entrou com 5 aninhos, muito jovem. E que tal? Deste-te bem? Sim. Porque tu completaste os 6 em dezembro. Em dezembro. Eu dei-me bem, naquilo não foi uma diferença assim tão grande também. Não só tiveste aproveitamento sempre ao longo do primeiro ciclo. Sem problemas. É assim, eu não posso falar dos outros pais, que eu não sou pai, não sei como é que funciona. Não falo com pais, por isso não sei como é que educam as crianças. Tenho lá um irmão, mas é um irmão mais novo, mas ele já está no 6º ano também. E teve tempo para brincar? Então, teve. Eu, quando entrei para a escola, sabia fazer o quê? Escrever o meu número e contar até 10. E já era muito. E sabia de fazer tricô. Ah, pois. Muito bem, grande. Já não me lembro, mas sabia. Entretanto, já desaprendeste. Entretanto, as pessoas normais, entre aspas, gastavam uma hora a estudar, eu não. Eu gastava uma hora a fazer isso. Porque eu andava no ATL, então a gente tinha de fazer isso. Muito bem. Tricô. Sim, senhor. Na Boa Nova. Aqui é Forma Vidas. Libertado do medo das palavras com fome. Mãe aumenta quando chega. 100.2 Nós ainda estamos aqui. Oliveira do Hospital. Liga para mim, eu quero ouvir um olá. Vale a pena voltar a tentar ou deixamos a cena ficar como está? Por favor, diz-me. É o meu louco. Ficamos agora com notícias do ambiente, desta vez parece que em Oliveira do Hospital. E boas notícias, não é, Francisca? Temos sim. Câmara de Oliveira do Hospital vai investir 1 milhão de euros na compra de árvores autóctones, como incentivo aos proprietários para arrancarem os eucaliptos que nasceram após os incêndios, anunciou a autarquia. Vamos fazer este esforço financeiro enorme para que os donos dos terrenos, infestados por milhões de eucaliptos nascidos espontaneamente na sequência dos fogos de 15 de outubro de 2017, se sintam motivados a remover esta espécie exótica, disse o presidente da Câmara Municipal. Numa tentativa para combater esta nova desgraça do concelho, no distrito de Coimbra, a autarquia vai doar aos interessados castanheiros, medronheiros, carvalhos, pinheiros mansos e outras espécies de flora primitiva. O autarca afirmou que a Câmara vai investir 500 mil euros numa primeira fase, com esse objetivo disponibilizado a restante em momento posterior. O município de Oliveira do Hospital, para promover várias ações de sensibilização junto dos proprietários, incentivando-os a procederem rapidamente ao arranque dos pequenos eucaliptos, com especial enfoque nos terrenos junto aos aglomerados populacionais. Estamos com muito agrado esta medida, esperemos que efetivamente ela se concretize. Provavelmente muitos de nós estaremos na lista a precisar de receber estas árvores para as plantarmos. Efetivamente estamos com milhões de eucaliptos nos nossos terrenos, sobretudo em algumas das freguesias do nosso concelho. Urge de facto retirar este invasor e plantar árvores autóctonas. Portanto, isto é a preservação da nossa floresta e provavelmente o nosso futuro coletivo. É muito importante que sigamos este exemplo. Rádio Boa Nova. Espetacular. E ficamos agora com o Daniel. Com o Daniel Pereira, que nos traz notícias do desporto. Vou começar por falar da prova de bócia, que vai ser consistida em skill bócia, que é prova de obstáculos, e bócia normal. E agora falar também do futebol, que o Sporting Clube de Portugal já arranjou treinador, vem dos árabes, do Al Jazeera, é holandês e tem 49 anos. E agora, João Félix, jogador do Sport Lisboa Benfica, com 18 anos, renovou o contrato até 2023 e o clube que estiver interessado em tirar do Estádio da Luz terá que pagar 120 milhões de euros de cláusula de rescisão. Ora, estamos a ver aqui o de prodígio. Provavelmente este rapaz, para ter esta cláusula de rescisão, quer dizer que se deve estar a apostar muito forte nele, não é assim, Daniel? Achas que ele é um bom jogador? Acho que, na minha opinião, é um dos melhores jogadores que o Benfica lá tem. Muito bem, desejamos que de facto ele tenha uma excelente carreira. E para já desejamos também que tenhas um excelente torneio de bócia. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Boa Nova, irresistível. Ficamos agora com a política, com a Bárbara Coquim. Ao que parece, ela vai passar em revista o discurso do Sr. Presidente durante a parada militar, não é assim? É verdade, o Sr. Presidente homenageou os combatentes na Primeira Guerra Mundial. Foi na Avenida da Liberdade e juntou duas preocupações em uma, no seu discurso de mais ou menos 5 minutos. A ligação era impossível deixar de fora. Quando o exército português atravessa um momento de fragilidade na sua reputação, a reboque do caso de Tancos, e numa altura em que os discursos políticos de Marcelo Rebelo de Sousa se concentram no combate aos extremismos, o Presidente foi lembrar os militares que é preciso manter hoje mais do que nunca o prestígio, o respeito e a admiração pelas Forças Armadas para que os valores que nos constituem como nação se mantenham. O mote era a celebração do fim da Primeira Guerra Mundial, mesmo que uma semana antes da data, que celebrou o armistício, a avenida encheu-se de 4.500 militares para aquele que foi o maior desfile militar em democracia, a que se juntaram alguns elementos das Forças de Segurança da Polícia e de Segurança Pública e de milhares de pessoas que foram assistir à cerimónia do centenário do armistício. Perante a audiência, Marcelo fez um discurso curto, contudo suficiente para tocar nos pontos que o preocupam neste momento. O crescente discurso que põe em causa os valores que defende e o prestígio ferido das Forças Armadas. Hoje, mais do que nunca, queremos afirmar os valores que nos identificam como nação, começou por dizer, lembrando que o primeiro dos grandes valores a ser defendido é a dignidade da pessoa humana. Se este é o bem que tem de se defender, são as Forças Armadas que têm de estar lá para o fazer. Hoje, mais do que nunca, queremos celebrar as nossas Forças Armadas. Sem vós, sem o vosso prestígio, sem o respeito e admiração pela vossa missão insubstituível, não há liberdade nem segurança, nem democracia, nem paz que possam vingar. Numa altura em que Marcelo ainda não se viu livre do tema Tancos, o espectro pairava em cada palavra como um recado para dentro e para fora. Não toleraremos perder-se a paz. Ganha com tantas mortes às mãos de aventureiros, criadores de novas guerras. Não toleraremos que se repita o uso das Forças Armadas ao serviço de interesses pessoais ou de grupo, de jogos de poder. Não é a primeira vez que o Presidente se foca nestes temas. Há um mês, na Universidade Católica, pedia uma ação de defesa e combate pela dignidade da pessoa humana. Lembrando que o que aconteceu há 100 anos nos dizia que era preciso, mais do que defender, combater por estes valores, contra o egocentrismo e a salvação a sós. Neste discurso perante militares, voltou à ideia deixada na Universidade Católica. Contudo, aqui tinha o mote de homenagear os heróis da guerra, o que lhe permitia tocar nos valores e emblemas dos militares. Estes heróis lutaram pela compreensão contra o ódio, pela liberdade contra a opressão, pela justiça contra a iniquidade, pela Europa aberta contra a Europa fechada, o mundo solidário contra o mundo dos egoísmos, das xenofobias e exclusões. Esses heróis nos convocam a aprender a lição de há 100 anos. Não toleraremos que se repita a sangrenta divisão da Europa, afirmou. Muito bem, muito oportuno este discurso do Sr. Presidente, que de facto chamou a atenção para o que está a passar na Europa e no mundo, a xenofobia, o racismo, os extremismos que estão a acontecer, eles chamam mais uma vez a atenção para os valores da paz e que a Europa é fundamental que se mantenha em paz. Tu viste esta parada militar, este desfile? Impressionou-te, Bárbara? Impressionou-me completamente e é essencialmente este discurso que, apesar de curto, acho que focou pontos que são muito importantes. São muito importantes e que é realmente importante tanto os portugueses como qualquer outros residentes dos países da Europa têm que reter esta mensagem, porque o nosso presidente abordou um tema que realmente nós também temos vindo a abordar aqui nas últimas semanas e que a importância de unirmos a Europa, porque atualmente eu acho que estamos a caminhar para uma Europa muito mais desigual, ou seja, após as guerras mundiais criou-se uma União Europeia, criou-se uma União de Países com o objetivo de se apoiar não apenas economicamente, como era o inicial objetivo, mas apoiar-se na paz. Foi para isso que se mudou para realmente uma União Europeia, para os países serem unidos, para não haver este tipo de desigualdades e para se lutar para o respeito dos direitos humanos. E acho que todos estes pontos, e que são realmente muito importantes, estes objetivos, estão cada vez mais a perder, o que é completamente é perigoso. Até porque em 2019, pela primeira vez, vai sair um país da União Europeia e sabemos que os partidos de extrema pensam seguir o mesmo caminho da Inglaterra, do Reino Unido. E isto não é bom, porque a União Europeia, a CEE, pronto, a União Europeia, trouxe paz à Europa e implementou medidas que visam o bem-estar da população e que visam que tenhamos uma vida sem nos preocupar que vai arrebentar uma bomba atrás da nossa casa, sem nos preocupar que nos vão julgar porque temos uma religião diferente ou porque temos uma cor diferente. E, portanto, estar a perder estes valores em pleno século XXI é muito perigoso e é muito preocupante para todos nós. Dizes bem, este, desde que existe, foi formada a CEE em 1957, é o maior período de paz que a Europa conheceu, se olharmos para a história. E, portanto, é urgente preservar essa paz, porque é um bem inexcedível. E o Sr. Presidente começa por dizer, é fundamental preservar a dignidade do ser humano. E, como nós sabemos, os extremismos não respeitam a dignidade do ser humano. E como eles estão a ficar em moda, quer na Europa, quer fora da Europa, de facto, compete de facto ao Presidente da República, em discursos com estes, com a visibilidade que este teve, quer a nível nacional, quer internacional, muito bem, mais uma vez, referir estes valores, que são valores que todos os europeus devem preservar. FM Boa Nova. O jovem músico britânico Jacob Collier dará o seu primeiro concerto de sempre em Portugal no início do próximo ano. Nascido há apenas 24 anos em Londres, o músico e produtor começou por dar nas vistas do YouTube, tem já dois discos editados. Pelo primeiro, In My Room, inteiramente gravado na sua casa em Londres, recebeu dois Grammys. Já este ano, Jacob Collier, cujo percurso se tem orientado pelo jazz, pela soul e pela música eletrónica, entre outros géneros, lançou o segundo disco, Jazz. É este trabalho que o traz a Portugal pela primeira vez para um concerto no Capitólio, em Lisboa, no dia 29 de janeiro. Os bilhetes custam 30€ e estão à venda desde 2 de novembro. Lovely is the feeling now. Fever, temperatures rising now. Power is the force of our makes it happen. Ask no question now. So get closer to my body now. And love me like you don't know how. Keep on with the force now. Don't stop till you get love. Keep on with the force now. Don't stop till you get love. Keep on with the force. Don't stop. Don't stop till you get enough. Keep on, hold on, hold on. Keep on going so long. Don't stop till you get enough. Like a love desire. I'm melting like a candle wax. So let love take us to the love. Give up with the fuss, don't stop. Don't stop till you get enough. Give up with the fuss, don't stop. Don't stop till you get enough. Give up with the fuss, don't stop. Don't stop till you get enough. Don't stop till you get it. Caros ouvintes e leitores, hoje trago o mais famoso livro de George Orwell, A Quinta dos Animais, mais conhecido como O Triunfo dos Porcos. À primeira vista, este livro situa-se na linhagem dos contos de Esopo, de La Fontaine. Tal como os seus predecessores, Orwell escreveu uma fábula, uma história personificada por animais. Mas há nesta fábula algo de inquietante. Classicamente, atribuir aos animais os defeitos e os ridículos dos humanos, que se servia para censurar a sociedade, mas também para nos tranquilizar, pois ficavam colocados à distância, no tempo em que os animais falavam, os vícios de todos nós e as suas funestas consequências. Em A Quinta dos Animais, o enredo inverte-se. É a fábula merecida por uma época, a nossa época, em que são os homens e as mulheres a comportarem-se como animais. Não pode perder este livro. Uma ótima sugestão. Rádio Boa Nova. Join me. Ficamos agora com a sugestão de cinema e com o Eduardo Ladro. O filme desta semana é Monstros Fantásticos, Crimes de Grindelwald. Foi realizado por David Yates, é do género de aventura e tem a duração de 130 minutos. No final do primeiro filme, o poderoso feiticeiro de magia negra, Galler Grindelwald, Johnny Depp, foi capturado pela MACUSA, o Congresso de Magia dos Estados Unidos, com a ajuda de Newt Scamander, Eddie Redmayne. Mas, fazendo jus à sua ameaça, Grindelwald consegue escapar e reunir seguidores que, na sua maioria, não suspeitam da sua verdadeira intenção, criar feiticeiros de sangue puro que consigam controlar todos os seres não mágicos. Ambos, Jude Law, numa tentativa de frustrar os planos de Grindelwald, provoca o seu ex-aluno, Newt Scamander, que controla em ajudá-lo, sem saber dos perigos que estão a vir. As linhas são traçadas à medida que o amor e a lealdade são testadas, mesmo entre família e amigos, num mundo mágico cada vez mais dividido. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra. Muito bem, fica a sugestão para o próximo fim de semana. Boa Nova, um mundo de emoções. E agora ficamos com outra sugestão, desta vez de séries, com o Gonçalo Branco. Olá, caros ouvintes. A série de hoje chama-se Legacies e é uma série de televisão americana dramática que estreou dia 25 de outubro deste ano na The CW. É um spin-off de outro spin-off de Vampire Diaries. E este passa-se num mundo onde bruxas, vampiros e lobisomens coexistem. A história fala-nos de jovens sobrenaturais que estudam na escola Salvatore, onde estes aprendem a serem a próxima geração de seres com qualidades sobre-humanas. Será que estes se tornarão heróis ou vilões? Esta é uma série que não pode perder. Bem, um mundo assustador esse. Lobisomens, vampiros... Vampiros e bruxas. Oh. E pessoas normais também. Também. Bom. Prometo, prometo, sem dúvida. Will we be its heroes or its villains? Ficamos agora com as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. A tão desejada oportunidade aconteceu no passado dia 31 de outubro. O restaurante pedagógico do nosso agrupamento abriu as portas à comunidade e com um jantar temático especial dedicado ao Halloween. Foi possível desfrutar de um magnífico jantar confeccionado e servido pelos alunos do curso profissional de restauração. É também com muito gosto que o restaurante pedagógico do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital abre as suas portas ao público em geral e de forma regular. Começou na passada terça-feira, dia 6 de novembro. A excelente confecção e o irrepreensível serviço estiveram a cargo dos nossos alunos dos cursos de cozinha, pastelaria e de restaurante-bar. Esteja atento às próximas datas. Esperamos por todos vós. Rádio Boa Nova. Olá, eu sou David Fonseca e estou aqui com vocês neste maravilhoso programa chamado A Escola e o Meio. When I met you I could see your light. It felt so right, you were the one for me. I'd never been so in love before, so I locked that door and threw away the key. But soon enough came the darkest times and all those signs stacked this long list. You and I, we can never be one, yeah, we tried to run, but you're so hard to resist. Cause we thought that was right, but now none of us can sleep at night. Oh no, I fell hard for you, more than I ever knew. So vicious, so truly repetitious. You won't get rid of me, well I can get rid of you. What am I should know? Should we stay, should we go? So vicious and highly superstitious. Assim a terminar o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira,